Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que não há problema algum se as pessoas não gostarem de você? Sabia que não precisa agradar todo mundo e que é insano pensar que poderia fazer isso? Sim, isso mesmo. Na maioria das vezes, pensar em agradar o outro ou os outros nos faz sermos inautênticos e severos conosco mesmos. Tudo isso porque travamos nossa manifestação verdadeira para vestirmos uma manifestação que atenda às necessidades alheias. Em outras palavras, não nos assumimos, temendo as reações diversas, mesmo que em níveis distintos. Além disso, causamos danos a nós mesmos e passamos a viver relações que não são reais. Isso mesmo, nos camuflamos nos outros para agradá-los, deixando de lado nossa essência. E aí, sofremos nas relações que entramos por motivos como faço tudo pelo outro que não faz nada por mim. Essa reclamação esconde um comportamento de autodesvalorização, que pode esconder inseguranças, baixa autoestima, além de gerar carências emocionais. Você não se supre e precisa do outro para te suprir. Você não dá voz às suas emoções, expressando seus pensamentos e sentimentos e se sente injustiçado. Veja que são escolhas baseadas em alguns pensamentos que podem ser de medo da reação do outro, de machucar o outro e por aí vai. Acontece que se preocupar demasiadamente com o outro, se esquecendo de si mesmo, não resolve o problema, te faz permanecer na inação, te imobiliza e te faz passar por cima dos seus gostos, desejos e da sua essência. Você se liberta disso quando começa a se expor com autenticidade e coragem. Entenda, você precisa vencer esse desafio, nem para mais e nem para menos. Ser você, colocar limites, não deixar que o outro passe por cima de você e nem passar por cima de ninguém. Apenas mostre quem você é. E não pense em agradar o outro sem que antes tenha se satisfeito. É você quem precisa suprir as próprias carências e começa por aí, falando o que sente, colocando limites, se respeitando acima de tudo. Depois, encontrará espaço para se relacionar com o outro e até sem essa preocupação de querer agradar. E você poderá entender que por trás do querer agradar o outro está a necessidade de tê-lo por perto, suprindo suas carências que você não está dando conta sozinho. E essas carências podem ser as mais diversas. Já pensou nisso? Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.